Fecheiro 53, página 480. Os Sírios e os Saplais chegaram juntos no dia 13 de março de 1790. O desembarque na ilha de Norfolk tinha de começar a sota vento de Cascade, depois de um verão úmido e tempestuoso. Os ventos e chuvas do equinócio tinham chegado a pedir vingança. O atalho que atravessava a ilha era medonho. Mas em Cascade as coisas pioraram, pois os montes mergulhavam diretamente no oceano. O único modo de subir ao cume era através de um vale alcantilado junto à rocha de desembarque. Esta fenda subia a mais de 60 metros e era tão íngreme que as mulheres não a conseguiam subir sem auxílio, principalmente se a água batia nela e o chão estava escorregadio da lama. Excetuando os serradores e carpinteiros, todos os condenados da ilha foram enviados para ajudar no transporte dos recém-chegados e das bagagens até ao cume e depois na travessia da ilha até à cidade de Sydney, com o Major Ross na vanguarda. Tenho uma pena enorme do pobre homem, disse Stephen a Richard, depois de um almoço frio de pudim de arroz frio e sem ser doce, misturado com um bocado de carne de porco salgada e uma mão cheia de salsa. Estavam sentados os dois em casa de Richard, observando a chuva que caía pela janela sem empena. Stephen contribuíra com a farinha e a carne salgada, Richard com o arroz e com a salsa. Está a falar do Major Ross? Esse mesmo. Ele e Hunter odeiam-se mutuamente. Assim, Hunter tratou de mandar retirar Ross dos Sírios num escaler, carregado até à borda de galinhas, perus, caixotes e barris. Ross tinha tantas câimbras nas pernas que lhe foi terrivelmente difícil saltar do barco para a rocha de desembarque e não conseguia manter-se de pé quando lá chegou. E ninguém o ajudou. Todos eles são leais a Hunter até à medula. Creio que gostariam de ver o Major a nadar por ter caído à água, mas como é próprio dele, Ross lixou-os a todos e chegou à terra tão seco quanto a chuva o permitiu. Por direito, deveriam ter mandado com ele a sua bagagem, mas deixaram-na na Sírios e não duvido que seja a última a retirar. Fui ter com ele e quis ajudá-lo a subir aquele terrível caminho até ao cimo. Mas pensas que me deixou? Não, senhor. Marchou por ali acima, encharcado até aos ossos, com o queixo espetado e os lábios cerrados. Depois atravessou toda a ilha pelo terrível atalho, comigo a esbracejar atrás dele como uma foca na praia. Podia parecer o traseiro de um cavalo, mas é um homem adorável. Richard sorria de orelha a orelha quando a história chegou ao fim, mas levantou-se sem comentários para pôr os pratos fora da porta à chuva e depois limpou a mesa. Claro que, poucas horas depois da última visita do Supply, toda a gente sabia que o Tenente King se ia embora e que vinha o Major Ross. Notícias que foram quase universalmente recebidas com resmungos e palavrões. O Major Ross haveria de lhes acabar com as férias. Para homens como Dyer e Francis, a perspectiva era terrível. Ah, o Tenente King fora um bom comandante. Mas 149 pessoas eram demais para o seu estilo. King mais não fazia que coçar a cabeleira e mandar os homens cortar e serrar madeira para construírem cabanas. A ilha de Norfolk tinha menos de 4 mil hectares de extensão. Porém, a cidade de Sydney não seria certamente o único local onde esse enorme fluxo de pessoas poderia ser alojado. Philip Burke e o Linho eram a única tentativa de King para mandar gente para o outro lado. A verdade é que gostava de ver os membros da sua extensa família todos reunidos na pequena plataforma ao nível do mar, em redor da cidade de Sydney. Quando Robert Webb e Beth Henderson tinham emigrado ao longo do caminho de Cascade, King não reparara. Richard Fillimore, saído do Scarborough, estava ansioso por dobrar a ponta oriental da última praia e semear num pequeno vale de que muito gostava. King não quisera deixá-lo ir. Segundo Richard, A coisa mais sensata a fazer com a ilha de Norfolk era desbravá-la e instalar as pessoas onde mais lhes agradasse. Não gostava de ver a colónia da cidade de Sydney avançar até à parte mais alta do Vale de Arthur, mas gozava do sossego de não ter residências perto de sua casa e poder chamar sua a latrina que tinha aberto na encosta. Tomava banho no regato, no meio da floresta de fetos, numa conduta que cortara e escavara para que o seu corpo não contaminasse todo o curso de água. Tinha dúvidas de que isso pudesse acontecer com um corpo tão saudável como o seu. Sob o comando de King, receava ver o dia em que a cidade de Sydney avançasse até chegar a ele. Não que esperasse mais sensatez da parte do Major Ross, mas este era uma pessoa muito diferente e poderia ter soluções também diferentes para aquele relativamente monstruoso e súbito crescimento da população. Posso então concluir que o Major já está a secar o seu casaco na casa do governo? Perguntou Richard, enquanto caminhavam já de volta do ribeiro e se dirigiam, sem reparar na chuva, para o lago e para a represa. Oh, nada mais certo, pobre Sr. King. Por um lado está encantado com esta importantíssima missão que vai realizar para o governador. Por outro está muito aflito, só de pensar no que o Major Ross pode vir a fazer na ilha de Norfolk. O grumete Wigfall, que almoçara com alguns dos novos fuzileiros, entre os quais estavam vários dos seus amigos de Port Jackson, viu Richard chegar e correu para o poço. Estavam a trabalhar com um tronco de 9 metros e a chegar-lhe ao cerne, que em breve transformariam em pequenas tábuas e depois em traves. Stephen Donovan continuou em direção do primeiro dos seus 12 grupos, encarregados de fazer as comportas do muro da represa, com pedras de basalto, calcário esmagado e montes de terra. Todos estavam surpreendidos de que a represa aguentasse, mesmo com toda aquela chuva que caía havia já muitos dias. No espaço de 4 dias, a população da ilha de Norfolk aumentou de 149 para 424 pessoas. No Sirius e no Supply tinham chegado mais pessoas do que as que ali viviam antes de março de 1790. Os dois navios transportavam também provisões adicionais de tudo, desde a farinha ao rum. Mas não chegam, gritava furioso o Tenente King para o Major Ross. Como hei de dar de comer a tanta gente? Não será da sua conta, respondeu severo o Major Ross. Só se manterá nas suas funções de comandante até à largada do Supply, logo que as marés acalmem, e o resto da carga seja desembarcada deste lado da ilha. Até que parta, submeto-me às suas ideias. Mas a alimentação desta gente compete-me a mim, tal como o alojamento. Passou o braço pelos ombros do filho de 10 anos, Alexander John, que fora nomeado segundo tenente do Corpo de Fuzileiros, depois da morte do capitão John Shee ter resultado numa promoção dos oficiais e criado uma vaga no posto mais inferior. O pequeno John, como todos o conheciam, era uma criança sossegada que sabia não poder complicar a vida do pai mais do que esta já estava. Aceitava com resignação o seu destino, sabendo perfeitamente bem que aquela promoção pouco ortodoxa não o tornava estimado entre os seus colegas oficiais. Da elevação onde estava construída a humilde casa do governo, o pai olhava para a plataforma rochosa ao nível do mar, vendo um caos idêntico ao que se seguira ao desembarque em Port Jackson. As pessoas andavam por ali sem destino, incluindo os 56 novos fuzileiros sem aquartelamento. Os oficiais tinham recrutado as cabanas de 2,5 metros por 3 metros aos condenados que lá residiam e que contribuíam para a confusão, juntando-se às fileiras dos recém-chegados, ainda sem abrigo. Espero que tenha uma boa equipa de serradores, Sr. King, disse severamente Ross. Por enquanto, e a fúria de King aumentava, assim como a sua súbita ansiedade em sair da ilha de Norfolk. Por Por enquanto há 3 serrações, mas serão necessários mais homens para serrar. E isso, como sabe, Major Ross, não é nada fácil. Vieram serradores entre os condenados de Port Jackson. E espero que mais serras. Sua Excelência enviou todas, exceto 3 serras grandes, bem como 100 das manuais. Ross retirou o braço dos ombros do filho. Richard Morgan está a serrar? O rosto de King iluminou-se. Nunca me poderia ter arranjado sem ele, disse. Tal como também não saberia o que fazer sem Nat Lucas, o meu carpinteiro-chefe, ou sem Tom Crowder, o meu secretário. Bem lhe disse que Morgan era um bom homem. Onde está ele? A serrar, enquanto houver luz do dia. Não está a amolar as serras? King sorriu. Pôs as mulheres a tratar desse trabalho e a resposta tem sido excelente. O parceiro dele é o grumete Wigfall, porque, bem, ficámos sem condenados que servissem. O trabalho é pouco invejável, mas Wigfall parece adorar fazê-lo, tal como Morgan e mais uns quantos. Têm uma saúde de ferro, provavelmente graças ao trabalho duro e à boa alimentação. E terão de continuar a ser bem alimentados, embora possa haver outros com fome. A primeira coisa, afirmou Ross, esquecendo-se de que King ainda estava no comando, será construir um aquartelamento para os meus fuzileiros. É um inferno ter de viver debaixo de lona. Se e quando Hunter levantar o seu traseiro real para desembarcar as tendas, acrescentou, embora não para se desculpar. Tem alguma ideia de onde se possam construir os aquartelamentos? Além do outro lado do pântano, disse King magnânimo, engolindo em seco o seu desagrado. A terra é seca junta à base das colinas, por trás da cidade de Sydney. Embora deva dizer-lhe que os pinheiros de Norfolk apodrecem rapidamente quando metidos no solo. Seria melhor usar pedras para os alicerces. Vieram pedreiros? Alguns. E escopros também. Neste momento, Port Jackson não precisa de novos edifícios, ao passo que Sua Excelência sabe que a ilha de Norfolk tem deles necessidade absoluta. A propósito, ficou encantado por ter recebido o calcário. Não tínhamos encontrado uma pedrinha sequer nas nossas viagens por Cumberland County. Então, quando o vir, posso dizer-lhe que não se preocupe. Podemos produzir uma grande quantidade de calcário, se necessário for, disse King, ansiando poder tomar um copo de porto e perfeitamente consciente de que o major não aprovava mais do que meio quartilho diário de qualquer bebida alcoólica. Viu Anne à porta de casa e decidiu deixar o major a tratar das suas coisas. Afinal, Anne estava à espera de um segundo bebê e poderia sentir-se aflita. Tenho de ir, disse, e partiu. Entrou então a delicada figura do segundo-tenente Ralph Clark, que Ross desprezara, até se aperceber de que aquele jovem sensível e imaturo tinha um jeito raro para tratar com crianças e parecia satisfeito por se encarregar do pequeno John. Era inútil como fuzileiro, mas maravilhoso a servir de ama seca. Ficaria encantado, senhor, se tivesse uma camisa limpa para vestir, disse Clark, delicadamente sorrindo ao pequeno John. Tal como, tenho a certeza, o senhor também. Podiam pelo menos ter desembarcado a nossa bagagem. Duvido que o Sirius consiga descarregar, disse Ross com ar azedo. Também já reparei que o Supply pouco se esforça. O Supply tem lá com eles Ball e Blackburn, senhor. Conhecem o local. Enquanto o Hunter do Sirius é um idiota chapado, disse Ross para consigo. Encarregue-se do pequeno John, tenente, disse em voz alta. Preciso de ir caminhar um pouco. As cicatrizes do forte ciclone eram ainda visíveis mais de um ano depois, embora as árvores capazes de serem utilizadas tivessem sido despidas da casca e reduzidas ao comprimento adequado. As demasiado grandes para as serras dos poços e as que tinham apodrecido haviam sido utilizadas para outros fins. Tinham-lhes cortado ramos para servirem como archotes ou lenha, os troncos serrados em secções e deitados para dentro de crateras para serem queimados ou empilhados para arderem. King explicou que a colónia ainda cortava a madeira derrubada pelo vento, mas prosseguiam com o corte de árvores nas colinas e em redor do vale e da cidade de Sydney para armazenar madeira. Ross pensou que no inverno haveria de fazer todos os dias uma fogueira. A terra plana era demasiado preciosa para se desperdiçar com os detritos dos pinheiros. Para Ross, a ilha parecia ainda pior que Port Jackson. Não sabia como sustentar 400 pessoas com um mínimo de conforto. Havia bastantes legumes, apesar dos exércitos de lagartas. Mas a humanidade não poderia viver apenas de legumes se lhe exigisse trabalho duro. As pessoas precisavam também de carne e pão. Ficara espantado com as dimensões da colheita de trigo armazenada, tal como com a quantidade de milho. King explicara que fora apenas a presença de alguns membros da prole de MacGregor e Delfínia em redor do celeiro que mantivera as ratazanas à distância. Mas com os recém-chegados tinham vindo também mais uma dúzia de cães e duas de gatos para ajudarem no controlo às hordas de roedores. Os porcos davam-se ali muito melhor do que em Port Jackson. Alimentavam-nos com milho, beterraba, restos de peixe e tudo o que mais lhes davam para comer, incluindo a parte mole da casca das palmeiras e da árvore dos fetos. Comiam ainda uma espécie de ave marinha que, de novembro a março, vinha fazer o ninho em tocas no Monte George. É um pássaro estúpido que se perde e não consegue encontrar o seu buraco. Uá, uá! Quando cá estão, gritam toda a noite, assustando de morte os recém-chegados. Conseguem-se apanhar facilmente com um archote. Os porcos andam pelo cimo do Monte George e comem-nos até se fartarem. Tentamos também comê-los, porque há muitos, mas são horrivelmente gordurosos e sabem muito a peixe. Terei então de levar os porcos muito em conta nos meus cálculos, pensou Ross enquanto caminhava. Embora a colheita do trigo tivesse sido boa, nunca alimentaria 424 pessoas até à seguinte. Era semeado em maio ou junho e ceifado em novembro ou dezembro. Segundo King, o milho crescia durante todo o ano. A sua técnica para evitar as pragas era plantar o trigo depois de uma onda de lagartas e o milho logo a seguir. As espigas de trigo eram demasiado frágeis para que as ratazanas trepassem a elas, enquanto o milho lhes servia de escada. Mas as espigas maduras de ambos os cereais eram atacadas por papagaios verdes que vinham dos céus em bandos enormes. Domesticar a natureza era uma guerra constante, refletia o major. Percorreu de trás para a frente e de ponta a ponta a plataforma rochosa ao nível do mar, sempre a pensar. Ninguém mais iria para o Vale de Arthur. Era claramente o local onde tudo se reproduzia melhor e deveria ficar reservado ao cultivo. Por isso, a cidade de Sydney teria de alojar toda a gente, por enquanto. Apenas por enquanto. Teria de visitar Robert Webb e a mulher e Robert Jones, o condenado que já cumprira a pena e que ocupara um bocado de terra entre a cidade de Sydney e Cascade. Oh, Cascade, que sítio para desembarcar! E como Hunter se devia ter divertido a olhar para o novo governador-tenente sem bagagem, num escalero cheio de aves de capoeira. O Ross tinha um ar carrancudo e concentrava todas as energias a desejar mal ao capitão John Hunter dos Sirius. Embora fosse um escocês prático e terra a terra, mesmo assim acreditava no grande poder de uma praga. Hunter não prosperaria. Hunter teria desgostos. Hunter cairia em desgraça. Uma praga que o levasse. Uma praga que o levasse. Uma praga que o levasse. Sentindo-se muito melhor, fez uma pausa no extremo do caminho e voltou-se para olhar para leste, a fim de ver a terra limpa, mas desocupada, que terminava no mar, ao longo da praia de Turtle Bay. Decidiu que aquele extremo, mas o caminho até ao local de desembarque, serviria para alojar os fuzileiros, cortando assim eficazmente o acesso dos condenados ao Vale de Arthur e aos alimentos, que estavam agora fechados no enorme celeiro de King. E no sótão do outro, mais pequeno, alojaria os condenados ao oriente das tropas, 10 em cada cabana, e mandaria para o diabo a severidade do reverendo Johnson, recusando-se a impedir a fornicação entre os detidos, homens e mulheres. Na opinião de Ross, a liberdade para fornicar significava um determinado grau de satisfação. Deus perdoar-lhes-ia, pois já lhes tinha enviado tantas outras provações. Os condenados que possuíam cabanas na praia e que tinham tido de exceder aos oficiais teriam de regressar às suas moradas. Era duro, mas justo. Os que ali tinham trabalhado eram poucos, no fim de contas, e deveriam receber o agradecimento pelo seu esforço. Voltariam a casa assim que os oficiais estivessem condignamente alojados e seriam também os primeiros condenados a receber terra. Já concluíra ser aquela a única resposta. Desbravar aquele ponto no meio de um oceano infinito e povoá-lo. Dar aos que quisessem trabalhar um incentivo em forma de terra. Uns em redor da cidade de Sydney, poucos no Vale de Arthur, e a grande maioria na parte virgem da ilha. Acabavam-se os atalhos. Far-se-iam estradas condignas para Ball Bay, para Cascade, para Hanson Bay. Uma vez prontas, as pessoas poderiam sair dali e partir. Pelo menos era senhor de uma enorme força de trabalho, o que era por si só um privilégio. Tendo tomado essas resoluções, voltou-se então para o Ocidente, para o Vale de Arthur, tendo de admitir, de má vontade, que levando em conta o número diminuto dos elementos da sua força de trabalho, o Tenente King não descansara durante os 2 anos em que ocupara a ilha de Norfolk. Estava gradualmente a substituir os alicerces de madeira dos 2 celeiros por outros de calcário produzido na ilha. Não se tratava de pedra de cal, mas sim de calcarenite, que King descobrira junto ao cemitério. O pátio anexo ao celeiro era espaçoso e a represa fora uma inspiração. Descobriu a segunda serração, abrigada do sol, com os homens a trabalharem freneticamente. Olhou com certo azedume para a tagarelice das mulheres, sob um telheiro, ocupadas em amolar as serras, e começou a subir o vale por trás da represa, onde as encostas estavam a ser preparadas para semear mais trigo e milho. Localizou aí a terceira serração e Richard Morgan sobre um gigantesco tronco, demasiado sensato para atrair a atenção do serrador enquanto o perigoso instrumento cortava umas polegadas de cada vez no cilindro de quase 2 metros, cuja madeira do cerne se destinava a grandes traves. O Major Ross ficou calmamente à espera. O ar estava úmido, o tempo melhor do que quando desembarcaram 4 dias antes. E os homens trabalhavam na serração, vestidos apenas com velhas calças de lona. Não está certo, pensou Ross. Nenhum deles tem o luxo de roupa interior. Isso sei eu, de Port Jackson, onde há mais de um ano tudo isso desapareceu para os condenados. Têm de trabalhar com as ásperas costuras das calças a arranhar-lhes as partes baixas. Embora deteste prisioneiros, tenho de admitir que muitos deles são boas pessoas, e alguns mesmo superiores. King pode elogiar os homens como Tom Crowder, um útil bajulador, mas eu prefiro os que são como Richard Morgan, que nunca abrem a boca senão para dizer coisas sensatas, e Ned Lucas, o pequeno carpinteiro. Crowder trabalhará infatigavelmente para si próprio. Morgan e Lucas trabalham simplesmente pelo prazer de verem uma tarefa bem feita. Como são estranhas as maquinações de Deus, que criou alguns homens e mulheres genuinamente diligentes e outros preguiçosos até à medula. Quando acabou o corte, Ross falou: "Já vejo que deitaste mãos ao trabalho, Morgan." Sem se preocupar em esconder a sua alegria, Richard voltou o tronco, saltou de cima dele para terra firme e aproximou-se. Ia a estender automaticamente a mão, mas reprimiu o gesto, a tempo de o transformar numa continência. Seja bem-vindo, Major Ross, disse a sorrir. Já te mandaram sair da tua cabana? Ainda não, senhor, mas espero que em breve me ordenem. Onde moras tu, que ainda não te pediram a casa? Lá em cima, antes do fim do vale. Mostra-me. A casa, já com pilares de pedra e o telhado coberto com telhas de madeira, não poderia ser considerada uma cabana e ficava à entrada da floresta. Ross reparou que tinha uma chaminé de pedra, tal como as cabanas e casas de alguns condenados junto ao mar. Era sinal que King considerava Richard Morgan um trabalhador digno de recompensa. Mais abaixo, mas na encosta da colina, havia uma latrina. Rodeava a casa uma horta verdejante, apenas interrompida por um caminho de pedras de basalto até à porta, e onde na parte de trás ondulava cana-de-açúcar. Floresciam algumas bananeiras e na encosta onde abrira a latrina estava plantada uma pequena árvore frondosa com bagas rosadas. Entrando, o Major Ross considerou que a casa era uma peça notavelmente profissional para um homem que não era carpinteiro de profissão. Tinha bons acabamentos. As paredes, o teto e o chão tinham sido encerados. Claro, os armeiros trabalhavam também com madeira. Arrumada numa prateleira na parede, havia uma impressionante coleção de livros. E noutra, aquilo que suspeitava ser um filtro. A cama estava coberta com mantas vindas do Alexander e havia ainda uma mesa e duas cadeiras no meio. As janelas tinham sido apetrechadas com as devidas gelosias. Construíste um lar, afirmou Ross, ocupando a cadeira. Senta-te, Morgan. De contrário, não me sinto à vontade. O Richard sentou-se, rígido. Folgo muito em vê-lo, senhor. O teu rosto já me disse. Foste um dos poucos. Ora, as pessoas não gostam de mudanças, quaisquer que sejam elas. Principalmente quando a mudança se chama Robert Ross. Não, não, Morgan. Não há necessidade de arranjar desculpas. És um condenado, mas não um criminoso. Há muita diferença. Por exemplo, também não considero o Lucas um criminoso. Sabes por que foi preso? Ando a arranjar justificações para uma teoria de que me lembrei. O Lucas vivia em Londres numa pensão, num quarto que não tinha autorização de fechar à chave, pois poderia ter de ser utilizado por outra pessoa, quase sem aviso. Como hóspedes, estavam lá também um pai e uma filha. O pai encontrou coisas da filha debaixo do colchão do Lucas. Eram uns aventais de musselina e pouco mais. Não eram coisas que um pervertido roubasse. O Lucas negou tê-las posto lá. Mas a rapariga e o pai processaram-no. E qual pensas ser a verdade? Perguntou o major interessado. Que foi a rapariga que quis vingar-se do Lucas. Como não o podia ter, escolheu esse meio. O julgamento não chegou a durar 10 minutos e o seu mestre não se incomodou a aparecer, de modo que ninguém pôde abonar-lhe o caráter. Porém, creio que os tribunais de Londres são uma tão grande confusão de pessoas que foi até possível o mestre ter ido lá e ter-se perdido ou terem-lhe recusado a entrada. O magistrado interrogou-o, ele negou as acusações, mas era a palavra dele contra a de duas pessoas. Foi condenado a 7 anos. Mais uma confirmação da minha teoria, disse Ross, recostando-se na cadeira, até lhe fazer erguer do chão as pernas da frente. Essas histórias são muito vulgares. Embora alguns de vós sejais reconhecidamente vilões, reparei que a maior parte não quer sarilhos. São poucos os que tornam a vida difícil aos outros. Por cada condenado que é castigado com um chicote, há 3 ou 4 a quem isso nunca acontece. E os que são vergastados são-no repetidamente. Repara que alguns de vós não sois decentes, mas também não sois perversos, como é o caso dos que não gostam muito de trabalhar. Os julgamentos ingleses apoiam-se muito na palavra de uns contra a de outros. Raras vezes são apresentadas provas. E muitos cometem os crimes perdidos de bêbados, acrescentou Richard. Foi o que te aconteceu a ti? Não exatamente, embora o rum tenha contribuído. Denunciei uma fraude à fazenda. Tratou-se de um expediente para eu não poder testemunhar. Teve lugar em Bristol, mas transferiram o julgamento para Gloucester, onde eu não conhecia ninguém. Richard soltou um suspiro. Mas com toda a franqueza, senhor, não culpo ninguém senão eu próprio.